no primeiro dia da semana foi visitar o túmulo Maria Madalena. Quando lá chegou, de longe avistou, estava sentado em cima da pedra do Senhor. O que buscas, mulher? O que buscas, mulher? Com essas palavras o anjo interrogou. O que buscas, mulher? O que buscas, mulher? Jesus Nazareno, o Filho de Deus, já ressuscitou. Chegando o anjo, removeu a pedra. Fazia 3 dias que tinha enterrado. Os guardas com medo ficaram assustados. A terra tremeu, o Filho de Deus foi ressuscitado. O que buscas, mulher? O que buscas, mulher? Com essas palavras o anjo interrogou. O que buscas, mulher? O que buscas, mulher? Jesus Nazareno, o Filho de Deus, já ressuscitou. Ressurgiu dos mortos, o Filho de Deus, teve ensinando os discípulos seus. Guarda a doutrina que vos tenho dado. Subiu ele aos céus e a direita do Pai está sentado. O que buscas, mulher? O que buscas, mulher? Com essas palavras o anjo interrogou. O que buscas, mulher? O que buscas, mulher? Jesus Nazareno, o Filho de Deus, já ressuscitou.